Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, neste princípio de tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje, precisamente, sábado, dia 24 de março de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. E agora sim, cumprindo com aquilo que, me comprometi há duas semanas atrás, que era trazer um sábado dedicado à flauta e um domingo dedicado à marimba. Nem mais nem menos. Hoje é dedicado à flauta, sobretudo à flauta de Pan, que para efeitos de música instrumental a solo, ou seja, não sendo apenas um acompanhante, mas sendo sim a protagonista principal, pois, a protagonista, enfim, não é? A flauta de Pan para todos os efeitos é mais indicada, digamos assim. E nós aqui vamos ouvir vários temas, neste caso são 7, todos eles à flauta de Pan. O primeiro deles é tocado pelo mesmo intérprete, Joaquim de Sanchez, que nos traz Endless Love e Can You Feel the Love Tonight? São duas músicas bastante conhecidas, tocadas às vezes aqui à flauta de Joaquim de Sanchez. Ele que nos traz estas duas melodias, que eu espero sinceramente que goste e que sejam capazes de surpreender. As músicas já são conhecidas, nesta versão de flauta de Pan, talvez ainda não. Então vamos ouvir Joaquim de Sanchez com Endless Love e Can You Feel the Love Tonight? Thank you. mais duas melodias, mais dois temas. O primeiro, agora, dá pelo nome de Plaisir d'Amour. Já o segundo chama-se Begin the Begin. São as próximas duas músicas que vamos ouvir. Infelizmente não tenho comigo o nome dos intérpretes, ou seja, dos flautistas, mas tenho estes dois nomes, estas duas músicas para ouvirmos, e eu espero sinceramente então que goste e que elas sejam do seu integrado. Confesso que é uma surpresa ouvir a interpretação de Begin the Begin, uma música que eu acho que é difícil de interpretar, não é? É a flauta. Vamos antes ouvir aqui Prazer de Amor, um tema que vou descobrir a careca, digamos assim. É um tema que serve de fundo para um reclame publicitário aqui dentro da web, para aqueles que estiverem mais atentos a onde reconhecer qual reclame. Pois é, mas a música é muito bonita e por isso mesmo hoje trago-a aqui. Vamos ouvir então Plaisir d'Amour. Thank you. mais duas melodias, continuando sem saber o nome dos intérpretes, nesta que eu tenho os mencionados, mas são mencionadas o nome das músicas. When You're In Love With A Beautiful Woman, a música que se segue, o original do Dr. Hook, aqui então tocado à flauta. É mais um daqueles temas que eu acho difíceis, não é? Dr. Hook tinha uma interpretação com muitas voltas. E depois vamos ficar com a música Fernando. Esta anda assim mais fácil, a música dos ABBA. Vamos ouvir então esta versão. E eu volto daqui a pouco com a última música de edição de hoje do nosso Nota 7. Para já, ficamos com When You're In Love With A Beautiful Woman. Thank you. Pois é, estamos já de volta e no término desta edição do nosso Nota 7. Uma coisa que eu acho que concordarão comigo, estimados ouvintes, é que mesmo em termos instrumentais tiveram muita sorte, um ótimo acompanhamento, né? E uma ótima capacidade interpretativa. Uma das grandes vantagens da flauta, muitos instrumentos também, é verdade que se pode fazer isso, mas a flauta é um dos instrumentos, porque é mais fácil, apesar de tudo, porque a boca, não é? Nós estamos habituados a usá-la para expressar emoções, por exemplo, não é? Ora, a flauta sendo um instrumento de sopro, portanto, com a boca, também tem essa particularidade, digamos assim, também permite isso. Já para não falar que a flauta é um instrumento tão... quase que grita por nós, não é? Quase que chama por nós. E é uma coisa que muitos flautistas devem sentir. Não são os únicos, não é? Não são os únicos. Mas, enfim, também o sentem, e no caso que hoje especificamente é o que interessa, é aquilo que os flautistas sentem. Há um, todavia, que soube expressar-se particularmente bem, e talvez por isso ficou famoso no mundo inteiro: Gheorghe Zanfir, da Roménia. Entre as suas mais belas interpretações está o tema Aranjuez Mon Amour, que é, digamos, o hino, eu ia dizer o hit e o hino e disse o hino. É o hit, é o hino, é o ex-libris, da flauta de Pan. Vamos ouvir, para fechar a edição de hoje, Gheorghe Zanfir com Aranjuez Mon Amour, e depois eu despeço-me, ou melhor, eu despeço-me agora, não é? O programa só acaba depois, mas eu despeço-me agora. Depois vai chegar mais uma edição do programa, exatamente, Girassom, com a edição compacto desta semana. Tenha então uma boa tarde e até amanhã.